Índia Alfa, reporte antes da Juliette, o 3566. Índia Alfa, vai informar antes da Juliette, tá? 3566. Via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso do pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso principal, mensagem 02. 3566, táxi via Alfa e Delta, na Delta chama em torre 18, decimal 6, bom voo. Alfa Delta 18, 6, 3, 5, 6. Solas 46, livre, adiante, no solo, 121, décimo 9. Direito, 119, boa. Para ingresso, pátio principal, 702. 702, mantenha a posição no pátio 3, seu portão está ocupado, aguarde liberação. Na sua escuta. Eu sou decolou de Veracruz para Salvador, chame no farol da barra. Para farol da barra, eu mantenho o transporte acionado normal. 01134. Sim. Avianca 6320 established on final. Roger, check landing gear and the contact the tower frequency 1186 for landing instructions. 1186, thank you, good day, Avianca 6320. Tá bom, boa tarde, é o Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, Papá, autorizado Natal, nível 370, via Upro Zulu 10, saída Puka, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5442, coteja. Autorizado Natal 370, Piazulu 10, decola da 10, curva esquerda, Arapuca, Zipar. Controle 198, transponder 5442, voo 1600. 1600, cotejamento correto, chama para pushback saneamento. Telavolo pronto, 600. Paulo, muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, conversão para a 7200. Depois direto, aguarde cópia. Aguardando, 8001, meu cordial contato radar. Afirmativo, contato radar, Pucaracaju. Para Congonhas, 380. Ciente 380, Congonhas, saída prevista, gole, transição Gonza, aguarde cópia. Gole Gonza, aguardando cópia. 0, check land gear, clear to land, runway 10, wind 180 knots, 10 degrees. Correction, 180 degrees, 08 knots. Roger, clear to land, runway 10, gear down and locked up. Paquilo, 5491. 5491. Ingressa via Kilo, pátio 3, aguarde para ingresso, pátio principal. Kilo, pátio 3, guardando o principal, 491. 0109, tem stop play. Guarde azul. Guarde azul. Positivo, chame em Pituaçu. Avião pretendido, 4089. Confira o 4089, nível seria o 3-0. Gente, aguarde. Gente, já caiu o direto. Boa tarde, Webjet 6721, posição 8 para o pushback acionar. Mike Eco Delta, chame a torre de controle 1186 e solicite instruções para pouso. Grato. Thank you. Sou eu, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado. Final da 17, reporte 3 milhas, 3 pouso, baixar travado. É, tá final da 17. Se vai a Alpha, maintain position before taxiway Kilo. Alpha, hold short of Kilo, Bianca 6320, right? Oi, Salvador, tá 3566, posso esperar da 10 pra lá. 3566 após início da colagem do passaredo, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém nome no zero, tá 3566. Sou Índia Juliette, Salvador. Vitória Juliette, Valença, Salvador, 1500 pesos para o de Vera Cruz, acionado 01960, 5 a bordo. 5 pessoas a bordo? Ah, temos. Gente, chame Paripe. Ah, Paripe, eu juro. Tá cheio, hein? Salutão 3173, tá pronto para o táxi. É o outro nome Galeão. São 3 horas e 48 de autonomia. Que eu vejo 138. Gente, alterna Galeão? Afirmativo. Gente, 138 a bordo, altímetro no 011, táxi via Índia, Alfa e Delta, na Delta, chama em torre 1-1-8, decimal 6, bom voo. Índia, Alfa Delta, na Delta, 1-1-8, decimal 6, obrigado, ótimo dia. Então, o uniforme já tem a sua autorização, informa o Pátio que está estacionado. Estamos no Pátio, que está falando na Delta, está fazendo isso aqui. Falou, gol 1924, no gate 5, para o primeiro estacionamento. 924, aguarde, temos duas aeronaves no pátio 3 aguardando para ingresso no pátio principal. Gente, 924, aguarde. Solo, Salvador, já 3834, informação aí que sem autorização para Fortaleza, nível 390. Nível pretendido, 3834? 390. Gente, 390, saída prevista, mão, transição FAT, aguarde cópia. Gente, aguardando cópia. Gente, prova uniforme, aguarde, é o número 3 para a cópia. Aguarde, o Delta. Torre Mike Eco Delta, interceptando a final da 17. 4 milhas. Gente, Mike Eco Delta, autorizado, pouso, pista 1760 graus, 10 nós. Delta. São 3566 autorizado a colar pistola 0, vento 1960 graus e 109. Livre de colagem, tá 3566. Saída da EL, transição coral. Decola da 10, curva à direita, controle 119 decimal 8, aciona 5444, coteja. 220 autorizado para EL, saída da EL, transição coral, decola da 10, vira curva à direita, 198 ao controle, 5444, transporte da 3661. 3661 no cotejamento correto, chamando para pushback acionamento. Chamarei posição 3661. Falou, tá 3173. A gente pode manter a posição aqui para fazer passagem para. Ah, já está entrando Charlie, tá ok. Continua o táxi, não, tá 3173. Afirmo, táxi via Alfa Delta na Delta, chame Torre 18, sinal 6. 3173. Sim? Pode sim. Valeu, obrigado, João. 34. Confirma, Gravity Fun. Positivo, tá? Tem mais troca na cabine, pode ligar pra mais, pode dar uma cópia. Sente, tá vazando, não é presente pra aula 7, ó. Como número 2, está na próxima repouso? Afirmo, reporte tirando base, trem de pouso, baixado travado, Lima, Mike Fox. Afirmativo, reportarava de base para a final da aula 7, baixado travado, Lima, Mike Fox. 3566, decolou 57, no controle 119.8. Tá, gente, obrigado. Salvador, boa tarde, está 3566. Sou 3566, seu controle, contato radar. Boa tarde, quando possível, Aracaju. Autorizado PUCA, Aracaju está fora da jurisdição de Salvador. Gente, vamos a PUCA, está 3566. Para a esquerda tem a aeronave vindo daquele setor, após a aeronave da companhia passar, será autorizado. Só escuta. Já temos sua autorização, aguarde para a cópia, 4089. Bruno 333, pronto para a cópia? 333, pronto. Bruno 333, autorizado São Paulo Congonhas, nível 380 via Upper Whisky 58. Saída Gole, transição Gonza. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5461, coteja. Autorizado para São Paulo Congonhas, 380, rota do plano de voo, saída Gole, transição Gonza, decolando a pista 10 com curva à direita. O controle 19.8, transponder 5461, pro gol 1333. 1333, cotejamento correto, chama para flashback sonamento. Chama nada. O uniforme está autorizado conquista, nível 200, saída Gole, apoio direto. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5447, coteja. Uniforme, cotejamento correto, altímetro 109 para táxi, chame torre 19 decimal 6, bom voo. 4089, pronto para a cópia? Prossiga, senhor, pronto. 4089, autorizado Vitória, nível 360 via Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5431, coteja. 3-0, polígono, encontrará Vitória, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, próxima rota, tomada Upper Whisky 50, ponto 19-8, 5-4-0, transforma. 4089, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Pronto, 4089. 02, pode prosseguir. Autorizado 6702, etapa principal, portão número 8. Para o 08, 6702. Senhor, configure esse nosso comando para possível estacionamento, 789, uma ponta de reunião para subir o estacionamento de pão e ponto contato. 780, reautorizado 2500 após etapa para realizar o RNAVE. Reporte etapa para descida. Passará a etapa, descida 2500, para o 780. Que vai estacionar no portão número 8, o 4089. 4089, temos aeronave também para 14 da remota, 14 e 13 da remota. Solicitamos fazer pushback mais para trás para liberar essas posições. O solo foi bloqueado. 4089, temos também aeronaves para estacionar nas posições 13 e 14 da remota. Solicitamos fazer pushback mais para trás para liberar essas posições. É legal, então a gente puxa mais pra trás, então vai liberar a posição, então vai fazer uma coisa só. Quatro avião da tribo, pode seguir na sequência do WebJet? 5491, segue o WebJet via parte principal, 14 da remota. 494, sequência do Web, 5491. Solo 600, pronto para o push de acionamento, posição 06. Aguarde no 600. Vai. 63, 320, taxi via apron 3 and main apron, one, position number 13. Roger, apron 3, main apron, position 13, Avianca 6320, thank you. Após o Avianca, gol 924, pode iniciar o push. Aguarde o 924. Aguardando. Condição 89, aguarde para iniciar o push. A aeronave da Triple está seguindo para estacionamento. Tá bem, condição 89, está olhando o posto, vamos aguardar. Bravo uniforme, a linha mantém no 7. Em coordenação com a equipe de solo, após passagem da Avianca na retaguarda, autorizado para o feedback somente, chama para o táxi. Coordenação após a passagem da Avianca, está autorizado, Golão 600, chama para o táxi. 2085-2545, obrigado, certo. E 30 metros à sua frente, ouvi? Tem ciência. 186, Juliette. O tá livre, a linha é decolada, 10, o vento é de 1,70 graus com 8 nós. Livre, a linha é decolada, brilhante mensagem, 2-1. Apolo, voo 924. Autorizado agora, chama para o táxi. Deixa eu ver o táxi. Solo, gol 924. Prossiga no 924. O senhor tem alguma previsão para nós, não é? Está autorizado agora, chama para o táxi. Autorizado, 924. O Mike Bravo uniforme está livre de decolagem da 10, perdão, da 17, o vento a 1,70 graus com 8 nós, subirá restrito ao 040, ok? Dale aí, até volta, valeu. Da 1288-13325, positivo. Mike Bravo uniforme, a inspeção do 040 devido ao tanque decolou, agora está na saída da EL, ok? O Webjet 6721 decolou ao 04, chama o controle 19-8, tem um bom voo e um bom dia. Obrigado, decolo, chama o controle 19-8, muito bom dia. Você autorização do 3834? Afirmo, pronto para a cota, 3834? Autorizado Fortaleza, nível 390, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição forte. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5437, coteja. 390, Fortaleza autorizada, Upper Zulu 19, decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição forte. 119 decimal 8, controle de saída, aciona 5437. 3834, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tente tomará pushback acionamento 3834. Para o táxi azul 4089, estamos com 98 a bordo, 3 horas 35 de autonomia, terminamos com. Confirma 3 horas e 35. Afirmo. Mike Bravo uniforme, suba e mantenha nível de voo 200, vigilante. Está livre da restrição, será vetorado. Sete zero. Gente, 170 a bordo, altímetro 10 no 1. táxi. Observe a aeronave da companhia fazendo pushback a partir do portão número 5, táxi via Juliette, Alfa e Delta, na Delta chame torre 19 decimal 6, bom voo. Pessoal, aeronave Juliette, Alfa e Delta 286, voo 1600, obrigado. 4089, segue a aeronave da Gol via Juliette, Alfa e Delta, na Delta chame torre 19 decimal 6, bom voo. E Alfa e Delta, obrigado, táxi torre 286, obrigado. Envio 3661 no chão para o táxi. Tamanho para o táxi na 3661. O Gol 924 com 189 a bordo, tramite 2 horas e 50, alterna Salvador, pronto para o táxi. Confirma o POB, autonomia 924. 189 o POB, autonomia de 2 horas e 50. 189 a bordo, altímetro 10 no 1, aguarde para o táxi, será o número 3. 193, 10924. Vitorinho de Juliette, o solo 07, vai livrar no pátio 4 aí? Quem está autorizado tem o backtrack, você pode livrar na pista. Repertorar livrado, Juliette. Controle Webjet 6721, poderia voar direto para onde, senhor? Ainda não, 6721, mantém ainda o perfil da subida e chame o centro Recife, frequência 12685 ao término 2545, 6721. 12685-1245, obrigado. Fechando em torre 1-9-6, bom voo. Via aeronave da Azul, Juliette, Oscar Delta, comando na Delta, chama 18-6, gol 924. Está pelo 780. Reporte final do no RNAVE 1780. Reportará o 80. Livrou, Juliette. Juliette, ciente, bom dia. TAM 3234 na posição 4, solicita acionamento e manter a posição para acionamento de 1, motor apenas. Solicitou acionamento na posição 3234? Positivo, apenas motor 2, depois se formará pronto para o push. Em coordenação com a equipe de solo, autorizado, chama para o push. Se formará pronto para o push, 3234. 00 está livre em alinhar, se decolar da 10 deslocada em 1.200 metros, o QNH 1011, o vento agora é de 200 graus com 8 horas. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 3.200, com 6.00. TAM 3661 está com 8.6 a bordo, só mais 2 horas de autonomia, alternando Aracaju. 9.0 da Delta, pronto. Azul 4089, mantenha o ponto espera da Delta. Mantendo 4089. Delta na torre 118.6.3661. Linha, mantenha, prepara-se a decolagem tão logo autorizada na cabeceira deslocada em 1.200 metros. Ciente, após a rolagem do gol ali, mantenha da 1.0, está ciente da, do deslocamento da cabeceira, 4.089. Solo Salvador 35489, bom dia. Boa tarde. 39, prossiga. Paulo Salvador, 3584, boa tarde. 3589, prossiga. Gentileza, poderia condenar nível 160, destino Conquista? Já temos o 140 autorizado, aceita? Aceito. 35489, autorizado Conquista, nível 140, saída Gole, apoio direto. Decola 910, curva direita, controle 119.8, aciona 5457, coteja. 1-9-0-0 Torre 1-8-6. 1-8-6, obrigado. Rio ativo, é, aprovado 140, subir agora com curva direita, é, após eval, curva direto, Conquista, 5-4-5-7, transponder 19-8, controle. 5-4-8-9, cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. 4897. Afirma. Ok. 190 graus com 9, nossa. Livre decolagem 140-89-7. Salvador, voo 1333, puxa estacionamento no portão 3. Autorizado no 333, chama para o táxi. Livre no 333. 0 graus com 9, nossa, está livre, pouso na pista 10, deslocado em 1.200 metros. Gente, baixou, travou, livre, pouso no 0, no 780. Somo também homens e máquinas no primeiro trecho da pista, ok? Gente, ou no 780. Azul 4089 decolou aos 1-3, chama o controle 1980, tem um bom voo, uma boa tarde. 1980, obrigado. 3834, aguarde, será o próximo setor para pushback. Deixa eu aguardar, tá, 3834. Você escuta. Azul 4089, suba ao 360, vigilante. 360, vigilante, 4089. Visual com a nave da companhia na final? Afirma, visual. Após o pouso do Boeing da companhia, Lima tem a cabeceira deslocada em 1.200 metros. Após o pouso da nave da companhia, Lima tem a cabeceira deslocada em 1.200 metros. 924. Mike Bravo, uniforme, chame Recife 1288. Alterne 1-3325. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3